Mais distante, ainda perto, por aqui e por ali, no areal, no deserto, no Padre Nosso, no nosso dia, na rodovia, a velocidade, todavia, no rosto, o riso, a saudade, no novo som, no mesmo tom, em qualquer sol, no sustenido, no bemol, por aqui e por ali. aqui e por ali. Ao meio, em dois, e depois, sempre, sempre, sempre. Oh, oh, bicho, você se foi, amigo, você se foi. Não sei se digo. Se digo